Ronca, ronca. What would be palco, me. Do palco, me. Do palco, me. Well, it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes. Muita gente perguntando se nós iríamos até meia-noite com Stevie Wonder sem dizer absolutamente nada. Esse seria o mínimo que o Ronca Ronca e a UFM poderiam fazer pela recente visita de Deus ao Brasil, um país tão abandonado por um ser tão superior. O mínimo que a gente poderia fazer, como eu disse, seria tocar 2 horas de Stevie Wonder sem dizer absolutamente nada. Quem sabe a gente volta a essa ideia, hein? 842 e-mails pedindo que a gente vá até meia-noite com Stevie Wonder. Aliás, você já pode participar do programa. Estamos ao vivo até meia-noite pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. Mostramos logo de cara 3 clássicos absolutos de Stevie Wonder que balançaram o coreto, não do Rock in Rio, não do Rio de Janeiro, mas do Brasil, certamente do planeta, porque as imagens foram levadas para bem longe. E no Brasil, felizmente, nós vamos falar disso mais adiante, o Multishow informou a todos os curiosos da passagem não só do Stevie Wonder, mas de todas as outras atrações do mega festival. Mas o disco, como sempre, existe para que a gente vire o lado. Ronca, ronca. Oi, FM. Quem fala que sou esquisito, hermético, é porque não dou sopa. Estou sempre elétrico. Nada que se aproxima, nada me é estranho. Fulano, cicrano, beltrano, seja pedra, seja planta, seja bicho, seja humano. Fala que sou esquisito, hermético, é porque não dou sopa, estou sempre elétrico. Nada que se aproxima, nada me estranha. Fulano, cicrano, beltrano, seja pedra, seja planta, seja bicho, seja humano. Quando quero saber o que ocorre à minha volta, ligo a tomada, abro a janela, descancar na porta. Experimento tudo, nunca me iludo. Quero crer no que vem por aí, meio escuro, me iludo. Passado, presente e futuro, reviro na palma da mão o dado. Presente, futuro, passado, tudo senti de todas as maneiras. É chave de ouro do meu jogo, fósforo que acende o fogo de minha mais alta razão. Na sequência de diferentes naipes, quem fala de mim? Quem fala? Quem fala de mim tem paixão. Quando quero saber o que ocorre à minha volta, ligo a tomada, abro a janela, escancaro a porta. Experimento, invento tudo, nunca, jamais me iludo. Quero crer no que vem por aí, beco escuro. Me iludo, passado, presente, futuro. Viro, balanço, reviro na palma da mão o dado. Futuro, presente, passado, tudo sentir. Total é a chave de ouro do meu jogo. É o fósforo que acende o fogo da minha mais alta razão. E na sequência de diferentes naipes, quem fala de mim tem paixão. Quem fala que sou esquisito, hermético, é porque não dou sopa, estou sempre elétrico. Nada que se aproxima, nada me estranha. Fulano, ciclano, beltrano, seja pedra, seja planta, seja bicho, seja humano. Quando quero saber o que ocorre à minha volta, ligo a tomada, abro a janela, descancaro a porta. Experimento tudo, nunca me iludo, quero crer no que vem por aí. Preto escuro, me iludo, passado, presente e futuro, reviro na palma da mão dado. Presente, futuro, passado, tudo sentido de todas as maneiras, é chave de ouro do meu jogo. É fósforo que acende o fogo de minha mais alta razão. Na sequência de diferentes naipes, quem fala de mim, quem fala, quem fala de mim tem paixão. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Ronca, ronca. Tell all the people that you see, follow me. Follow me down. Tell all the people that you see, set them free. Follow me down. You tell them they don't have to run. We're gonna pick up everyone. Come on, take me by my hand. Gonna bury all our troubles in the sand. Oh yeah. Can't you see the wonder at your feet? Your life's complete. Follow me down. Can't you see me growing? Get your guns. The time has come to follow me down. Follow me across the sea where milky babies seem to be. Molded, flowing revelry with the one that set them free. Tell all the people that you see, it's just me. Follow me down. Tell all the people that you see, follow me. Follow me down. Tell all the people that you see, we'll be free. Follow me down. Tell all the people that you see, it's just me. Follow me down. Tell all the people that you see, follow me down, you got

do ao vivo, mas sempre ligadinho no site. Estou de volta para minha grata surpresa, sou recebido por nada mais nada menos que o Stevie Wonder. Que delícia conectar o Ronquinho e ouvir Overjoyed, uma das músicas mais espetaculares já gravadas. Obrigado, Mavó, pela recepção. Maceió tá na área. Manda mais Steve, manda mais. Isso aqui. Manda um abraço pro mais novo membro da torcida ronqueira, o Dante Vanderlei, garotinho de Quipapá, Pernambuco, torcedor do Coisa, segundo ele. O Charles, o esporte radicado nas Alagoas e que não perde mais nenhum programa desde o dia que ouviu. Um abraço do Charles Porto, nosso representante em Maceió. O Coisa com esporte é brincadeira, hein, cara? Carol Vinagre, devidamente conectado ao Ronquinha. Nandão, manja o Nandão? A lenda do Ronca Ronca. Também feliz. Ele fica muito feliz quando a gente mostra a novíssima geração. Tem a criançada aí do Ronquinha? Para o Nandão subir pelas paredinhas. Cristiano Ottoni também aqui em lágrimas com a história do Steve Wonder. Maurício, não faz isso comigo não. Sou fanzaço do Steve Wonder e pagaria o quanto fosse para assistir um show em qualquer parte da cidade de São Sebá que não fosse o Rock in Rio. Cada vez que lembro que o cara fez um show aqui na semana passada e eu deixei de assistir, me dá uma dor no coração. Esse início com o Steve Wonder é uma mistura de alegria e dor para mim. Aliás, essa relação muita gente fazendo aqui, de alegria de ouvir e a dor de não ter estado na apresentação do Steve Wonder. Tem as criancinhas aí? Eu sou a Mariana, sou Pedro Cudiva e quando eu ouço Ronca Ronca, eu fico de cabeleira altíssima. Cabeleira altíssima! É de tirar o capitão. É de tirar o pica-pau do louco. Um abraço pra todo mundo! Ronca Ronca! Listen to the auctioneer buying Briar Town. It meets you a train on time. You take this nickel, make a dime. Take this pin and make into a necklace when I leave. What is that? The other end? I don't know. Another friend, another wife, another. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vim com sacanagem? Que eu sou honesto, hein? Come on aboard, I promise you we won't hurt the horse. We treat him well, we feed him well. There's lots of room for you on the bandwagon. The road may be rough, the weather may forget us. But won't we all parade around, sing our song, the magic kingdom, open arms and greet ourselves. Bravo, name and lights, passing on the word to fellow passengers. Until you're tired, look at all the flags and all the banners waving. This is some parade, yes, sir, Bob. Magic Kingdom, yes, sir, Bob. Magic Kingdom, look at all the flags and all the banners waving. Open up our tired. Look at all the flags and all the banners waving. This is some parade, yes, sir, Bob. Magic Kingdom, yes, sir, Bob. Magic Kingdom, magic kingdom, yes, galera, aqui é China e muito bom saber que aqui em Recife a Ronca Ronca tá bombando nos nossos ouvidos. É isso aí, velho. Por favor, que toquem mais música de boa qualidade. Aquele abraço. Isso aí, cara. O Stevie Wonder começando o programa é muito fácil, né? Salvador já devidamente conectada ao FM, ao Ronca Ronca. Vanessa ali presente. Bad Swallow. Belo Horizonte também, um abraço especial para o nosso ouvinte de toda terça-feira, Flávio, mais conhecido na torcida do Ronca, Ronca como Flavão. Manja, Flavão. Esse é o disco que nós mostramos já algumas vezes aqui no programa, é o CD extra que vem na nova edição do Fables of the Reconstruction, o disco do Rem, popular R.E.M. Esse segundo disco é composto única e exclusivamente com as demos que originaram o disco, lançado em 85. Essas músicas foram gravadas um ano antes. E coincidentemente, terça-feira passada, quando nós mostramos esse disco, o Simon, meu amigo de muito tempo, mandou uma mensagem. E eu aqui no meio de que ele corre, não dei atenção à mensagem do Simon. Ela passou batida. E o Simon, meu queridíssimo amigo, um dos pilares do Ronca Ronca de muito tempo, tem uma história, essa é a coincidência, tem uma história muito próxima com a gente através do R.E.M. Quer saber, o senhor? A história é a seguinte, fazia eu som. Olha, vamos voltar em 1900, preto e branco. Eu fazia uma festa na Columbus, no Rio de Janeiro. O que era Columbus? Um espaço que mais adiante, uns 2-3 anos depois, virou a Bunker. Uma referência na noite carioca por muitos anos. Hoje não existe mais. Eu fazia uma festa lá. E o Simon trabalhava na Warner. O pau estava quebrando na pista. O Simon chegou para mim e falou, Maurício, que trabalhava na Warner, no departamento internacional da Warner. Ele falou, Maurício, acabei de receber o novo single do R.E.M. Quer tocar? Falei, lógico, é uma balada. Se for uma balada, vai quebrar aqui a pista. E as pessoas vão me quebrar. Falou, não, é uma música super pra cima. Então é o seguinte, Simoneta, eu vou tocar sem ouvir. Vai acabar a próxima música, eu vou meter o novo single do R.E.M. Certamente pela primeira vez no Cone Sul. Aquela música tocou. A música era Losing My Religion. E foi uma descacetação total na pista. As pessoas ficaram completamente desorientadas com a primeira audição de Losing My Religion na pista da Columbus, que depois virou a Bumper, tá bom? Não? Losing My Religion foi lançada como single antes do álbum em fevereiro de 1991. Falei do Simon, me lembrei do Ruivo, do Amarante. Tem ele aí? Olá, aqui é Rodrigo Amarante, do Los Hermanos. É, eu tô falando aqui diretamente dos estúdios Ronca Ronca, do qual sou fã. Um abraço para vocês e pro Maurício Valadares. É, muito obrigado. E recentemente a Vanessa Lee, que é muito amiga do Amarante, andou perguntando por ele. E a historinha que nós vamos contar agora também é tão fresca, no sentido da novidade, quanto Losing My Religion, em fevereiro de 91, na Columbus, no Rio de Janeiro. O Ruivo, o Amarante, estará no Brasil no início do ano que vem, em janeiro de 2012. Ele chega por aqui, acompanhado de uma banda, provavelmente com alguns amigos dele da terra do Tio Sam e outros amigos aqui do Brasil, e vão fazer um esquenta para o lançamento do disco do Amarante, que vai se chamar, todo esse projeto terá como título Amarante. E o CD certamente será lançado em março de 2012. O primeiro disco solo do Rodrigo Amarante, nosso queridíssimo amigo. E evidentemente já está devidamente agendada uma visita dele e banda à Oi FM, ao Ronca Ronca, porque já faz parte do processo de lançamento, Little Joy, Los Hermanos, essa coisa toda. Então, pode começar a preparar a fita cassete, Vanessa Lee. Essa é pra você. Por que eu falo sempre da Vanessa Lee? Em 1900, preto e branco, numa dessas vindas do Amarante ao Ronca Ronca, a comunidade de informação dos Los Hermanos rasgou o Brasil dizendo que eles iriam ao programa, que ele iria ao programa. E chegaram mais ou menos 850 mil mensagens durante o programa para participar junto com o Rodrigo Amarante. A Vanessa foi uma das que ficaram. E até hoje, isso tem 5 anos, foi no início do Ronca Ronca na UFM, a Vanessa foi uma das ouvintes fissuradas no Los Hermanos que ficaram com a gente até hoje. E toda terça-feira, ela, para a felicidade nossa, participa do Ronquinha. Um beijo, Vanessa. Michael Stipe e seus Blue Caps, gravados em 1984. Vamos informar que estamos ao vivo até meia-noite pelo site da OFM, oifm.com.br, e para o seu rádio em frequência modulada OIFM BH 94.1, OIFM Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, OIFM Ribeirão Preto 94.1, OIFM Rio de Janeiro 102.9, Oi FM São Paulo 94.1, estamos ao vivo até meia-noite. Participe! E aí, Malval, e aí, galera do Ronca Ronca. Aqui é Vanessa Lee, ligada sempre através da internet, direto de Salvador. Ronca, ronca. Mauricinho, você sabe que o Bibi é a melhor casa de sucos do Rio de Janeiro, rapaz. Então se liga e acesse o site bibisucos.com.br, veja uma loja perto da sua residência e faça o pedido. Veja as suculentas novidades do cardápio e toda a carta de sucos. Mauricinho, Bibi, várias lojas espalhadas na cidade e a melhor casa de sucos do Rio, rapaz. Ronca, ronca! Se quer vivo tem, se quiser rio tem, e se quiser também, até cabana tem, uma lareira tem, um violão também, um passarinho tem. Mas se você quiser morar na praia vem, um automóvel tem, cabeleireiro tem, e vira gente bem, Copacabana tem, Biriba à noite tem, e quando a lua vem, já tá no iate bem, eu faço o que você quiser. Se você for mim até morrer, mulher. Se você quer grilo tem, se quiser rio tem, e se quiser também, até cabana tem, uma lareira tem, um violão também, um passarinho tem. Mas se você quiser morar na praia vem, um automóvel tem, cabeleireiro tem, e vira gente bem, Copacabana tem, Biriba à noite tem, e quando a lua vem, janta no iate bem, eu faço o que você quiser. Se você for mim até morrer, mulher. Bem, eu faço o que você quiser. Se você for mim até morrer, mulher. Se você quer grilo tem, se quiser rio tem, e se quiser também, até cabana tem, uma lareira tem, um violão também, um passarinho tem. Mas se você quiser morar na praia vem, um automóvel tem, cabeleireiro tem, e vira gente bem, Copacabana tem, Biriba à noite tem, e quando a lua vem, já tá no iate. Se você quer grilo tem, se quiser rio. Aqui quem fala é o João Barone dos Paralamas. Ronca Ronca é uma entidade, rapaz. Tá pensando aqui. Ronca Ronca é um referencial dos melhores, né? Da música no rádio. Então é isso. Ronca Ronca forever. Isso aí, cara. Como o próprio Marcos Valle anunciou algumas semanas aqui na UFM no Ronca Ronca, esse disco aqui ao fundo é o Taum The Lost Sessions. Gravações de 1966 que o Charles Gavan, nosso queridíssimo amigo, descobriu pegando poeira e mofo nos arquivos da EMI Odeon. São 11 faixas esquecidas. O Marcos Valle contou isso aqui. Logo depois ele foi para os Estados Unidos e o negócio ficou por aqui literalmente mofando. E é o disco que está incluído na recém-lançada caixa do nosso queridíssimo Marcos Valle, com seus discos todos da EMI. Material clássico da música brasileira. Thank you. como nós já estamos em outubro e o Marcos Valle disse aqui ao vivo, num pacto de sangue com nossa audiência, que em outubro ele viria ao estúdio da UFM com a banda para realizar uma sessão inesquecível, temos que mandar um pombo sem asa para ele, informando que nós já estamos no devido mês, né? Ronca, ronca. El tiempo se congela otra vez cuando te alejas de mí. Y no me llames, me decís cuando la radio suena. Necesito un corazón nuevo, necesito un corazón nuevo. Yo no sé decir la verdad, siempre me sale tan mal. Salvo que la pueda cantar cuando la radio suena. Necesito un corazón nuevo, necesito un corazón nuevo. Siempre digo que te quiero cuando quiero mucho más y te pido cuando me quiero quedar. Pero hay tantas palabras que no puedo pronunciar. Nunca diré, nena, te quieres casar. No esperes que te diga, nena, te quieres casar. Necesito un corazón nuevo, necesito un corazón. Ronca, ronca. Oi, FM. Time stands still. All I can feel is the time standing still. As you put down the keys and say, don't call me, please. While the radio plays, I think I need a new heart. alô, rapaziada. Aqui quem tá falando é o Marcos de Castro. E aí, Malval? Maurício Valadares aí. Eu também tô ligado em você, hein, rapaz. Tô aqui mais uma vez contigo no Ronca Ronca. Esse aí é o fundo, é o Magnetic Fields. E antes nós ouvimos os Los Hermanos, os outros Los Hermanos de Buenos Aires, alguns com pezinhos em Montevideo, rendendo suas devidas homenagens à banda. Nossa audiência muito impactada com o início do programa. Por exemplo, nosso representante na Nova Zelândia, em Auckland, diz o seguinte: decidi que iria ficar quietinho, só curtindo o programa, mas depois daquela história do Losing My Religion, inédita na Bunker, que saudade, e essa do Marcos Valle, não dá mais para não se pronunciar. Maravilhoso, vida longa ao Ronquinha. Um abração, Wagner, o perdido na Nova Zelândia. Vanessa Lee, nossa representante em Salvador, diz: eu, obrigado pela lembrança, atenção e carinho. O primeiro programa que eu vi do Ronquinha foi em outubro de 2006. Está fazendo 5 aninhos dessa história de amor. Que espetáculo, né, meu amigo? Ô, Alcir, meu queridíssimo. Pois tem, não, tem pederneiras aí, cara? Bota na agulha, por favor. Diz aqui o Alan: caraca, Malval, depois de uma reunião pedagógica na escola até as 22 horas, nada poderia ser melhor que ouvir Stevie Wonder, Jim Morrison, The Doors e R.E.M. Só falta o pederneiras pra notificar. Muito melhor. É a melhor vinheta. Pau no burro, senhor. Estas, mais de mesa. Aqui do lado, pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Voltamos em seguida com o esporte. Volta com o esporte, que o coitadinho se lascou todo. Voltamos a Belo Horizonte. Fala, Maurício, gostaria que você divulgasse para os fãs do Deep Purple que os caras estão chegando aqui em BH na terça-feira que vem, dia 11. Valeu, abraço, o Jonas de la Brida. Deep Purple, terça-feira que vem, dia 11, em BH. Espetáculo, hein, cara? Augusta pede mais Stevie Wonder. Também, se não der, pode ser um Sonic Youth. Isso aqui é maravilhoso. Léo Feijó, que lenda, hein, rapaz? E aí, comendador, eu já falo com você daqui a pouquinho. Dedicar a próxima música a Léo Feijó, nosso amigo que rala, feito um condenado, para fazer as coisas acontecerem bem. Parece que ele e a patroa botaram o nome do gato de Valadares, cara. Tá bom, não? Pra ouvir o Ronca Ronca. Segregation, brothers in turn they imitate instead of integration. So set a date before it's too late. Let's get together, brother, and communicate. Carry on, brother, time to start now. Carry on, brother, let's all learn. Some men have soul, some men have brass, some men groove, and some of them are cruelly crass. Why not let trend to isolate, negotiate, accelerate, and integrate? But mankind will disintegrate unless he follows his need to communicate. Carry on, brother, time is not now. Carry on, brother, let's all learn how. Carry on, brother, time is not now. Oh! You got love, hear what I say. Question to coffee. ultra mega infernal groove de Eddie Harris e Les McCann. Rapaz, esse disco é uma coisa de doido. Tem como título Second Movement. E com esse groove maravilhoso, Alcir, nós vamos picar a mulinha para a Bolívia. Correto. Tem mais gente na Bolívia, né? Depois a gente fala sobre isso. Vai dar um apertete aí? Vamos lá. Por favor. Maurício Valadares. Aqui quem tá falando é teu parceiro Marcelo D2. Tamo junto, hein, compadre? Já é. Ronca, ronca. A tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM. Como nós já ultrapassamos a marca de 5 anos e meio na Oi FM, já passamos, isso já faz parte literalmente do passado. A gente informa mais uma vez que o final do ano será marcado pela efeméride da marca 300 programas, meu amigo. 3, zereta, zereta. 300 programas, 300 edições do Ronca Ronca na UFM. Dessas 300, 296, literalmente ao vivo. Contato geral, contato carnal com nossa audiência. Contato realmente muito forte. Como, por exemplo, o e-mail do Carlos Magno diz o seguinte: boa noite, Maurício. O programa hoje está impronunciável. Carlos Magno, de Paracambi, no Rio de Janeiro. Ou então o Edivaldo Amorim, que diz o seguinte: meu, só sozeira, hein, Malval? E eu aqui em São José dos Campos ouvindo o programa e comendo sucrilhos com chamate. Valeu, é isso aí, sempre voltando a fita, Edivaldo. Que espetáculo, a nossa audiência realmente é o que faz a pipa ficar no ar. Se não fosse a participação de vocês, certamente já tinham passado o cerol nela. Cerol forte. E isso eu peço toda semana, participe. Participe sempre, durante a semana. Envie a sua crítica, conserte a nossa batatada, faça sobretudo o seu pedido. A rapaziada que ouve o programa no site, deixe lá um comentário. Diga se gostou, se não gostou, enfim, essa conexão, esse troca-troca, esse coipo a coipo, é que faz a pipa ficar lá em cima, meu amigo. Esse coipo a coipo dá uma blindada na pipa e não deixa a vagabundagem chegar com o cerolzinho vagabundo, não. Manja, aquele cerolzinho ralo, mas que corta, decepa pescoço negozinho desatento. Então participe, participe sempre, esse programa aqui é seu, meu amigo, há 5 anos e meio. A gente fala essa bagaça aqui, vocês não acreditam. Muita gente não acredita, né? Mas felizmente uma grande parte sabe exatamente o sentido dessas letrinhas. O Letusse, que já fez uma festa inesquecível, Ronca Ronca, com a gente no Cinematec, disponibilizou no site deles uma novíssima música. E eles fizeram a gentileza de mandar pra gente um áudiozinho super bacana. Insôniazinha é o nome da canção. Ronca Ronca, o infinito. Se tu sonha, não tem volta, só fissura tem. mistura tem pra curar a insônia? Talvez eu tenha um bebê. Pra curar a insônia, talvez eu tenha um bebê. Pra me derrubar, só traulitada, meu amor. Eu sou um touro. Eu sou um touro e uma cabra, meu amor. Eu só traulitada, meu amor. Eu sou um touro. Eu sou um touro e uma cabra, meu amor. Eu sou. Vai ficar legal depois que terminar o dinheiro. Porém, que não me falte nenhum enquanto não terminar. Entendeu? Agora, Deus. Ronca, ronca. Enfim. Johnny's got a lot in his eyes, and Shirley's got a lot on her lips. Jake's got a mucky shine on his head, and Deborah Ann's got a tiger in her hips. They can twist and turn, they can move and burn, they can throw themselves against the wall, but they creep for what they need, and they explode to the call, and then they move. Move. Sex beat, go. They're stupid like I told ya. They're stupid like you saw. They're stupid as the simple thought of ever thinking at all. And all the mind, all the Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Vem de novo com o síndico. Pô, tô com uma saudade dele, cara. Vai, vai, vai, vai. Alô, Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Rapaz, a nossa audiência está completamente desorientada. Chamberlain, cabeleira altíssima. E quando eu dou uma cutucada, como acabei de dar, solicitando mais ainda... Que espetáculo isso aqui, hein? The Gun Club, cara. Tive grilo aqui. Blues war like a man. Tchau, que parelho. Quando eu dou uma cutucada, a rapaziada vem com tudo, meu amigo. É uma pressão muito violenta. E a Sarah diz o seguinte... Querido Malval, olha só a pressão disso aqui, meu amigo. The Gun Club ao fundo. Querido Malval, saiba que me levou às lágrimas com esse começo de programa totalmente arrasador com nosso pai Stevie Wonder. Pra quem saiu, agora sou eu aqui. Vou botar a fita. Nosso pai Stevie Wonder. O início do programa hoje foi com três músicas de Stevie Wonder. E até agora a reverberação é muito grande. Enfim, com esse começo do programa totalmente arrasador com nosso pai Stevie Wonder. Isso não acontece desde que te reencontrei no Dial há quase um ano atrás. Verdade, nossos caminhos se cruzam desde o pré-histórico, mas não fossilizado Rock Alive. Aí entrou eu, Rock Alive era o programa que eu apresentava na Rádio Fluminense, em 1982. Mas não fossilizado Rock Alive. Depois de alguns anos errantes, aqui estou para curtir muita música de prima. Obrigado, Deus lhe pague por tantos bons serviços prestados aos ouvidos da humanidade, desde a época da Fluminense. Beijão, Sara. Tomara que o Deus que ela se... Que ela... Obrigado, Deus lhe pague. Tomara que esse Deus seja o Steve Wonder, né? O Deus que abriu o programa de hoje. Se ele me pagar por isso, eu vou ficar muito feliz. Rapaz, eu vou ler uns e-mails direto aqui, é uma coisa que eu não deveria fazer no rádio, mas a emoção tá muito forte. Bicho, começar com Overjoyed foi covardia, diz o Juliano. O show do cara foi uma loucura. E sabia que tu tava subindo pelas paredes também. Hoje você tá impossível. Parece que tá fazendo um programa pro Steve. É isso aí, Deus. Tipo, mestre, escuta. Pra chutar o pau da barraca. Te imploro uma que já deve estar na agulha, Sir Duke. Olha, tanta gente pedindo Steve Wonder ao circo. Nós vamos encerrar o programa de hoje com pelo menos uns 10 minutos com Deus. Beleza? Ando sumido, mas você está sempre no meu coração e ouvido. Tá sinistro, cara. Eu vou chorar hoje aqui, hein, cara. Malval, esse clima cult do programa é tudo de bom, a mistura de gêneros é perfeita. Toda semana eu já penso que terça-noite é só ouvido colado no rádio. Todos já devem ter falado isso, mas é pura verdade. Podia voltar a tocar Rômulo Frois, ele é o cara, eu também acho, diz o Caio. Ronca, ronca. Oi FM. Victims themselves are close encounters. Desperate doctors and structures become infected, vexed by an alien virus. Aliens, viral. Species, creatures covered, covered in writhing tentacles, stimulating the audio nerve directly on a long complex. transient in senses, individually, insidiously, are in any combination, rhythmically. Shifting gears, focus on intensity, will do people at all, but I try to fuck with our mind clarity. Mind starts slipping to familiar tracks, bending, warping, interfering with the facts. Sensory language leaves us with no habit for lying. We are hostile aliens, immune from dying. Thank you. Ronca, ronca. Oi, FM. Cara, rapaz. Ei, remela? Nós botemos o Dima aqui, tá gravado o telefone, viu? Mas, pai, eu sempre tenho uma remela nos olhos. Tá gravado o telefone aqui, nós pregamos o Dima aqui, viu? Rapaz, não vou aí pra ver esse Dimas. Pois vem, rapaz. Oxe. Rapaz, tu não é um Paulinho, oxe. Remela? Se eu fosse filho de tua mãe. Remela? Com Steve Wonder ao fundo, ao ser, faço questão de agradecer mais uma vez a participação da nossa audiência. Frenética. Hoje, eu não sei que... Ih, rapaz, o pau tá comendo ali, hein? O que é isso aí, futebol salão, é? Sinistro, hein, cara? Bom, enfim, é muito especial essa terça-feira. Conexão absurda com nossa audiência. Lógico, Deus introduzindo o programa de hoje com 3 minutos, com 3 músicas, realmente levantou a atenção da nossa torcida de um modo muito especial ao programa. E é claro que nós temos que comentar o que foi vivido, o que foi visto pela televisão, o que foi conversado nesses muitos dias de Rock in Rio no Brasil. A plateia ali naquele espaço era do Brasil. Só para que a rapaziada tenha um número muito concreto dessa história. A primeira apresentação do Paul McCartney no Rio de Janeiro, no Engenhão, a última vez que ele passou por aqui, ele tocou domingo e segunda, se não me engano. No domingo, a venda do Paul McCartney, 70% de ingressos foram para fora do Rio de Janeiro. 70% do público que comprou o ingresso, sem contar a rapaziada que teve o ingresso comprado por amigo aqui, né, e entregou em mãos, enfim. Com certeza era mais de 80% o público do Paul McCartney fora do Rio de Janeiro, no Engenhão, meu amigo. É muita pressão. Então, para que a gente tenha um caminho interessante nesse bate-papo, e quero contar com a participação de vocês pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br, olha só quem está chegando. Momento Batatada! Ai, ai, ai, ai, ai. Vem de novo. Momento Batatada. For once in my life, I have someone who needs me. Someone I need. Então, a gente que trabalha com música, gosta de música, e o nosso tempo é em grande parte ocupado por ela, não tem como deixar passar esses dias de Rock in Rio sem comentar alguma coisa. Os figurões estavam lá, e as figurinhas, no ótimo sentido da palavra também. Muitas já passaram pela UFM. Tulipa estava lá, Genesis estava lá, Cidadão Instigado estava lá, Céu estava lá, Júpiter Maçã estava lá. Me ajuda, hein, Alcir? Enfim, um monte de gente bacana passou pelo Rock in Rio. E os figurões? Milton Nascimento, Titãs, Erasmo, enfim, um monte. A música brasileira, em todas as suas frentes, esteve no Rock in Rio. Terça-feira passada, com o Henrique Amaro aqui, o nosso colega lusitano, no finalzinho do programa eu ainda cheguei a comentar sobre isso. O Rock in Rio, e é uma coisa óbvia, o Rock in Rio é uma marca. O nome é uma abstração. Rock, em 1985, com Queen, AC/DC e o Diabo 4, tinha Alceu Valença, Elba Ramalho e outros. Hoje as pessoas, as mais cabeçudinhas, estranham uma Cláudia Leite, mas é a marca, o Rock in Rio é isso. Ele tem um formato, sempre teve esse formato e sempre vai ter. Como já trouxe Happy Mondays debaixo de chuva no Maracanã, quando ninguém sabia quem era Happy Mondays, muito menos Shawn Ryder. Então ele tem essa marca. O Rio também é uma abstração. O rock é uma abstração, a palavra, e o Rio é outra abstração, tanto que ele acontece na Espanha e em Portugal, pode acontecer na China, pode acontecer no Maranhão. É o Rock in Rio. O nome é uma abstração. Se a gente juntasse os maiores entendidos em marketing, em comunicação, 10 entendidos, para arrumar um nome para uma churrascaria, ninguém daria a ideia de dar o nome de uma churrascaria de porcão. Vai ao porcão, ou se? É bom, né? Mas você iria com esse nome? Ó, começou aí uma atuação de uma novíssima churrascaria no Porcão. Então não vai, pô, meter nessa porcaria. Então o nome é abstração. Rock in Rio é uma abstração, é um conceito, é um formato de música para atingir um número gigante de pessoas. A cada dia foram lá 100 mil pessoas que cantam e dançam, tanto do Metallica quanto ao Cidadão Instigado. Eles vão para se divertir. Música para eles não é como para muitas das pessoas que estranham esse tipo de formato. Como essas pessoas que vão lá, uma dessas 100 mil, que eu falei no final do programa passado, nenhuma delas vai chegar e vai entender que 60 pessoas vão ver o Jonathan Richman no Circo Voador. Ou 120 vão ver o Guisado em algum lugar em São Paulo. Ou que 150 vão ver o Mombojó em algum lugar em Recife. Ou Júpiter Maçã em Porto Alegre. Ou alguém em Brasília. Eu não vou entender, porque você vai num show com 100 pessoas? Fazer o quê? O que tem lá? Tem tirolesa? Tem roda gigante? Tem lama pra gente jogar? Essas pessoas, o que elas querem é isso. E elas se divertem assim, elas são felizes assim. E essa é a turma que faz a roda girar. Queira a gente ou não. A economia gira brutalmente com essas pessoas. E o meu temor é as outras pontas da música brasileira, com muitos desses artistas que a gente trabalha há mais de 5 anos aqui na UFM, não façam parte dessa roda gigante e que sejam pulverizados por uma massificação, por um tipo de música onde eles não conseguem entrar, onde eles jamais terão público. Mesmo que eles funcionem com 100 pessoas, 150, 200 pessoas. Mas vai ficar uma coisa muito difícil para eles permanecerem e para que eles tenham atenção dessa maioria, vamos dizer, por mais que eles não queiram participar dessa maioria. É como Ronca Ronca. Eu gostaria muito que todas as pessoas que ouvissem o programa entendessem, gostassem, fossem felizes com todos os artistas que eu mostro aqui. Lógico, é muito difícil fazer rádio. Você não tem como comparar o rádio ao show business, ao entretenimento de casa noturna, de festival. Eu não conheço nenhuma rádio no Brasil. Se tiver alguma, por favor, me informe, que toque, por exemplo, Nick Drake, Ivete Sangalo, Pink Floyd e Jackson do Pandeiro. Eu não conheço. Então eu não consigo fazer um leque tão aberto. E também não quero fazer. Mas essa história do Rock in Rio é muito clara para que as pessoas entendam. Ele é assim, é um formato assim, um formato ultra mega vitorioso. Onde as pessoas... O Roberto Medina deu uma entrevista no Globo no dia da inauguração, muito bacana, que eu ainda não li toda. Mas num pedaço lá que eu prestei atenção, ele fala. A música é um detalhe. Como é a roda gigante, como é o Rock Street, como é o restaurante, ou qualquer outro tipo de atração que o festival tem. E a música faz parte desse cardápio. Ele é assim, e que continue assim. Tenho certeza absoluta que eles de tudo fizeram para trazer um Arcade Fire, um XX, ou bandas mais próximas daquilo que a gente gosta ou acha ser boa música. Tenho certeza absoluta, como eles trouxeram Neil Young, Happy Mondays, Beck, R.E.M. Como nesse festival eles trouxeram um monte de gente bacana também. Então o negócio é relaxar e curtir e que entenda, a rapaziada entenda, que é cada macaco no seu galho e todo mundo debaixo da mesma árvore. Para que a coisa ande. Não adianta ficar dando soco em ponta de faca. Outra coisa que o negozinho espinafrou o Multishow, cara. O Multishow é responsável pelo Brasil conhecer o Rock in Rio e as pessoas terem informação de quem passou por aqui. Ah, porque erraram isso, erraram aquilo. Não interessa se errou, se não errou. Quer fazer direitinho ao vivo? Faz. Vem pra cá e faz um programa ao vivo. Eu erro pra caramba, eu vou continuar errando. Eu peço diariamente, semanalmente, peço pelo site, corrijo as minhas informações erradas. E manter como o pessoal do Multishow manteve horas e horas e horas de absoluto desconhecimento do que vinha acontecendo, que você não tem o controle. Nós não estamos acostumados a transmissões ao vivo de música. É a MTV fazendo alguma coisa cada vez menos. E um festival ou outro que o Multishow, o outro canal, cobre. Eles vão cobrir o SW, vão cobrir muito melhor que eles fizeram no Rock in Rio. A coisa é muito frenética mesmo acontecendo aquilo ali. Então as pessoas têm que entender o que é aquela realidade. Lógico, a maioria não sabe o que é aquilo. A maioria não sabe o que é fazer um programa ao vivo, recebendo bordoada de todos os lados. É difícil pra caramba. Então Vamos remar junto, vamos entender o que é a história. Agora, lógico, tem coisas que me incomodam. Por exemplo, eu vi um pedaço do Lenny Kravitz, a produção do Multishow, fazer um texto previamente produzido, com imagem e tudo, e dizer, ah, o Lenny Kravitz vai entrar no palco, ele é autor de sucessos como American Woman. American Woman não é do Lenny Kravitz. Essa é uma falha que para mim é muito mais dura de aceitar do que ali, camarada, errar uma besteirinha, uma informação ruim passada. American Woman é essa aqui, ó. American woman gonna mess your mind. American woman, she gonna mess your mind. American woman gonna mess your mind. American woman gonna mess your mind. Say A, say M, say E, say R, say I, and C, say A, M. American woman gonna mess your mind. American woman gonna mess your mind. American woman gonna mess your mind. Ronca, ronca. American one.

E os dois estiveram no Rock in Rio, o Donatão e o Martinho. Someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Nossa audiência participa loucamente, citando exemplos de festivais de jazz, por exemplo, o Free Jazz, o Festival de Montreux, como que eles se renovaram, abrindo o cardápio, entendendo a música de outra maneira, não segmentando o público. Isso é um bagulho muito doido também, porque aí vai junto dessa coisa que fica meio descontrolada e que a gente pode cair em cima da palavra eclético. Há uns anos, 10, 15, 20 anos, eclético era uma coisa bacana. Hoje, muita gente que se diz eclética, se a gente olhar mais adiante, ela vai estar ligada, não digo a um mau gosto, mas ela vai estar ligada a não convicção do que ela acha que é bom. Ela aceita tudo. Ela está aberta a tudo de uma maneira meio perigosa. Porque é aquela história que, inclusive, Stevie Wonder narrou brilhantemente em Sir Duke, porque dedicou a música Duke Ellington, o autor da clássica frase: existem dois tipos de música, a boa e a ruim. Então, por mais que seja subjetivo, por mais que a gente possa passar uma vida discutindo isso, mas o fato é esse. Então, eu vi várias pessoas em entrevistas na televisão: ah, o meu gosto é eclético. Devagar com a louça, maluco. Não é eclético. Você não sabe do que você gosta. Aí você diz que gosta de tudo. Manjou a parada? Sentiu a diferença? Tem uma sintonia fina nisso aí. Então, na primeira noite, durante o show da Cláudia Leite, que eu não tinha nenhum interesse de ver, e eu tentei chegar a Rock Street e não consegui chegar pela quantidade de gente que tinha, eu desisti de conhecer. O Bruce Henry me chamou várias vezes, não consegui chegar lá. Eu vi as pessoas dançando e cantando a Cláudia Leite, como elas fizeram com todos os artistas que passaram lá, e que infelizmente não fizeram com o Cidadão Instigado em termos de número, em termos de quantidade de gente em frente ao palco da Cell ou da Tulipa com a Nação Zumbi. Esse é que é o meu receio, cara. Eu caio da cama todo dia quando olho para essas pessoas tão próximas a gente, e eu sinto que elas podem ser pulverizadas, vamos dizer, por esse ecletismo, manja, por as pessoas não terem noção de onde estão indo e vão engolindo qualquer coisa. E a música caminha para esse jeito. Terça-feira passada, no finalzinho do programa com o Henrique Amaro aqui, eu falei: me preocupa muito a vinda do Primal Scream ao Rio, a São Paulo e a Porto Alegre, não ter vendido nenhum dos três dias. Os três shows do Primal Scream não ficaram totalmente vendidos. Nenhum deles teve 1.200 pessoas, 1.200 pagantes. Cara, isso é uma tristeza. Primal Scream, por mais que já tenha vindo uma turnê ultra mega vitoriosa, onde eles apresentam o Screamadelica, um disco clássico. Ah, mas a garotada hoje não liga pro Screamadelica. Lógico que não. E os outros que ligaram em 91, que hoje tem 40 anos, por que não foram? Cara, é de tirar o sono isso. Túlio Braza, como sempre participando do programa, diz que a rapaziada está de cabeleira em pé com a informação que nós demos aqui, que Amarante, o Ruivo, Rodrigo Amarante, chegará ao Braza em janeiro com a nova banda, já preparando o lançamento do seu primeiro disco solo para março. Pode anotar aí. E a turma virá aqui. Quantos minutos para acabar o Milho Acabar de Pipoca? 6 minutos, Marvão. 6? 6. Isso é muito doido, né? Porque a gente vem falando loucamente disso. Vários dos artistas, talvez a maioria dos artistas que passaram pelo Rock in Rio, eles são top de lista em qualquer festival do mundo. O Red Hot Chili Peppers é top em qualquer festival do mundo. O Elton John é top em qualquer festival do mundo. Não sei se o Elton John já tocou em Coachella, mas pode tocar e vai ser top. como foi a Madonna, como foi o Roger Waters, ele vai ser top. Como Metallica, como, enfim, diversos artistas que passaram por aqui. A mistura pode ter sido equivocada em um dia ou outro. Paciência, faz parte do jogo. É assim qualquer festival também. Mas o importante é que todas essas pontinhas ficaram amarradinhas ali, abertas à diversão, à informação. E aí entra de novo o papel do Multishow, levando isso tão desejado, esse evento tão desejado, ao Brasil inteiro, informando as pessoas de como que a coisa aconteceu aqui. Esquece o vacilo, maluco. Presta atenção no que os caras estão fazendo. Eu fiz questão de ver o Elton John, primeiro que eu gosto muito dele, e em segundo lugar para reverenciá-lo pelo que ele fez com Leon Russell, um dos maiores ídolos que eu tenho na música. O Elton John foi lá e tirou o Leon Russell de uma profunda depressão, de um esquecimento, de uma tristeza absoluta, e gravou um disco com o Leon Russell. O Elton John, por isso, ele para mim entrou no altar das pessoas mais importantes, como ele já estava. Ele subiu um degrauzinho no altar. E nós vamos ouvir os dois juntinhos no disco lançado ano passado, ou no início desse ano, Leon Russell e Elton John. Oi FM. Ronca, ronca. Faltam 2 minutos para acabar o milho, acabar a pipoca. Agradecer a maneira espetacular de participação da nossa torcida no programa de hoje. E a gente não poderia encerrar essa edição do Ronca Ronca tão especial sem tocar o cidadão que vem a seguir. Juca, um beijo. Obrigado para quem participou do programa. Não deixe de enviar sua mensagem durante a semana. Mas enfim, no mundinho cada vez mais bunda mole e cada vez mais sem convicção, a subida do Redson é uma calamidade pública. Um beijo, Redson. Bye bye. Tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi, FM apresentou Ronca Ronca. Oi, FM. Livre. Ronca Ronca. Oferecimento Bibi Sucos.